Deus. Ponho meu som na pista, na pura independência. Sigo meu sonho à risca, só pela persistência. Sem gravadora, eu fui pra rua na cara de pau. Sem patrocínio, nem incentivo cultural, normal. Quantos estão na mesma correria? Cheios de talento e meia tanta hipocrisia. Portas fechadas, ideologia pra vencer. Até quem se diz amigo não compra o seu CD. Tá dando pra entender? Coloca no repeat, esse som fiz pra você. Não pra virar hit, levanta, vem comigo. Veste a mesma camisa. Sei que o rap não morre, mas às vezes agoniza. Por falta de união ou falsa humildade. Já vi muito monstrão se afundar na vaidade. Sucesso é passageiro, sigo ligeiro na minha caminhada. Tenho tudo, mas não tenho nada. Tamo junto na mesma pegada. Pode chegar que é cincão. Comercializo meu sonho, faço a divulgação. Eu tenho disposição, aprendi com o tempo. Que vem mais que talento, tem que ter sentimento. Sem arrependimento, a gente corre a milhão. E quem vê de fora, pensa que é sem direção. Bem mais que profissão, cada rima é o recomeço. Não pergunte quanto ganho, pois meu sonho não tem preço. Reconheço que às vezes bate mó decepção. Escuto tanto, tamo junto e tô sozinho na missão. Então, será que é questão de clichê? Mera formalidade em prol do métier. Desmotivam você e alimentam frustrações. Na terra onde sucesso são visualizações. Tô fora dos padrões, podres da sonoplastia. E por você que acredita, ainda tô na correria.